Reduza para 229. Salvador, boa tarde, Patacango, Astra até o quilo. Baixa até o quilo, controle. Boa tarde, Astra até o quilo, decolado agora o 1-4. Está em missão de transporte IP, solicita como possível para o Ad da Gov, Astra até o quilo. Baixa até o quilo, contato radar, curva à direita, voe direto e Lelja. Direto e Lelja, Astra até o quilo. Ima, uniforme Tango, controle. Descendo para 150, voe Mari para chegada Mari, 1015. Qual é a velocidade? Diante. Salvador, a cobulha é quieta. Prossiga. Solicito curva pela esquerda, para a curva 193. Positivo, está autorizado, curva pela esquerda. Certo. Para 6000. Vai voar no 366, 6000 pés, o azul 27 no centro. Oceano 6314, por sua informação, tráfego na sua posição de 12 horas, 10 milhas, com curva pela esquerda, aerolevantamento a 4300. Motivo pelo qual foi autorizado a sua descida até 5500 pés, o Oceano 6314. Entendi a informação, Oceano 6314. Eu preciso de 180 nós na velocidade agora do Oceano 6314. Ok, reduzindo para 180 agora, hoje também a 3 ou 4. Do 4462, velocidade. Precisa decolar, pistão no 0, ventona 50 graus, 8 nós. Precisa decolar, já está 3 ou 4. Velocidade a partir de agora, 220 nós. Reduzindo 220, Quilo Romeo Oscar, autorizado a RINAC. Não entendi? Não, negativo, não vai ser possível. O Lima e Uniforme Tango, desça para 9.015. Para 9.015. Mantenha a posição. Baixou e travou na curtinha da 17 quilos, Zulu. Estou autorizado, Zulu. Vento 160 graus com 9 e backtrack após autorizado também. Trato livre, pouso livre backtrack. 17 quilos, Zulu. Estou em Salvador, boa tarde, no 884, próximo ponto de espera da 10, está pronto? No 884, boa. Alinha e mantém pista 10. Alinha e mantém 10, vou no 884. 3193, para evitar tráfego que decolou. Mantenha pro até o nível 050. Mantenha pro até o 050 após curva direita no perfil da série dela. Ok, vamos manter a pro até o 050 após o perfil da DAEL. Acho que se voasse da DAEL, evitaria o tráfego? Chama o controle para coordenar. Mantenha pro chamando 20.8. Boa viagem. Chamando o controle, chamaremos 1208. Muito obrigado. Então, uma boa tarde e um bom carnaval. Valeu. Vitória, TAM 31193, cruzando 1500 pés na sexta etapa. TAM 3193, é um prazer falar, já fomos promovidos ao controle de Salvador, positivo? Está em contato, radar suba sem restrições para o nível de cruzeiro e após 2000 voa direto Leda. Pô, desculpe aí, controle, o nobre controle de Salvador após 2000, Leda, grato. TAM, ascensão 360. Positivo. Vitor Romeo Alfa, chame Aracaju, frequência 1203, Vitor Romeo Alfa. Voltando Vitor Romeo Alfa, chame Aracaju, 1203. Vitor Romeo Alfa, você vai pousar na pista 10? Não, na 17, na central. Ah, ok. Vai pousar na pista 17 e vai manter a velocidade até passar o 372, ok? Se for uma situação próxima, fica cancelada pra gente e conseguir direto aqui com as da base já da 17. Ok, proposto e aceito 1718, prossiga para 1-7 e aguarde transferência. Tá, já temos para 300. O direciona 6314, mais 3 milhas nessa proa. Sem problema, 6314. Azul 2715 e descida para 6000. 6000 pés, azul 2715. Obrigado, valeu. Valeu, comandante. 6000. 6000, obrigado. Luciano 6314, direto com curva à direita para o Serra Vida 366 agora. 366 na prova, 6314. Azul 2715, número 3, para o pulso. Tráfego à frente, posição 12 horas, 7 milhas e meia, aeronave da Avianca Oxané, iniciando curva à direita para o Serra Vida 366. Está autorizada a descida para 4000, início de ventonação. Esquerda, proa 80080, vai voar no máximo meia dúzia de milhas nessa proa para retornar com curva à direita. Velocidade 2190 nós, azul 2715. Nasceu, vai descer aí para 6000, magnética 180, e aguardando vetores aí para interceptar com curva esquerda. Pedro Romeu, acho que a torre 1895. 1895, está pegada pela torre. Botanete de Salvador, boa tarde, cara 3192, centro da Mike, aqui em Mateus 17. 3192, desça para 10000, com 1015 ainda na chegada mais. 10015 na mais, tá? 3192. Contando em Salvador, vai estar Tango Bravo, Tango Bravo. Pode ser Tango Bravo. Tango Bravo, tem intenção de pousar na 17. Fiat Fox Tango Bravo, desça para 5000. 5000, Tango Bravo. Autorizado o procedimento, né? 314. Luciano 6304, está autorizado o RNAV. Autorizado o RNAV, obrigado. Controle Salvador. Muito boa tarde, 884, decola, na sua escuta. 884, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Seguinte, 884. Azul 2795, curva direita, Serra Vitor 366, aproximação RNAV 2500, autorizado. 2500, direita, 366, autorizado, interceptado. Luciano 6314, chame controle, frequência 1198. Luciano 6314, chame o controle 1198. Azul 4462, vetoração esquerda proa 3620. Esquerda 360, 4462. Azul 2715, chame controle, frequência 1198. 9.8, obrigado, bom serviço. Qual o limite pro 4462? A radial 290 de Salvador. 5 voando no 366. 2715, reduza para 180 nós, desça para 3.500 pés, altímetro no 095, voa na proa do Serra Vida 366. 366, descendo para 3.500 pés, reduzindo a velocidade 1.80, o azul 2715. Para o 4462, chame controle 1198. 198, azul. Ponte Tango Bravo, vetoração, curve à esquerda, vai na proa 020. Já fez a esquerda, Tango Bravo. Positivo, em caso de falha de comunicações, a radial 290 de Salvador, curve com Serra Vida 368 e entra em óbito. 368, entra em óbito, em caso de falha de comunicações. Então 392, desça para 5000, ajustado 1014. 5000, 1014, tá? 3192. E o uniforme então é descida para 5000. Pode de aproximação, chame torre 1198.95, bom pouso. 10.95, tá ligado? 2715, desça para 2500 pés, vai passando o serviço 366. 366, 2500, o azul. Quilo Romeu, acho que pouso autorizado, pista no 7, vento 1.50 graus, 10 nós. Quilo pouso na praia, vou pular na água. Quilo 1.659, autorizado decolar, pista 1.0, vento 1.50 graus, com 10 nós. Quilo decolar de 1.0, com 10 nós. .366, voando 4.462. Serra Vida 366. Serra Vida 366, 3192. 193, chame Recife, frequência 12835. 2835, 3193, grato aí, um bom carnaval, amigo. Boa. Adam, autorização 63 no bairro. O senhor conhece os corredores que... da Terminal Salvador? Afirmo. O seguinte, proposto e aceito no 724, prossiga via corredores e após o Traverso de Veracruz, prosseguirá para Paripe, em descida para 1.500 pés. Rota Santo Bravo. Veracruz, Paripe, descida 1.500, Rota Santo Bravo. Reportaria o 372 azul. Oxinar 63 no 4, uso autorizado, pista na 0, vento número 0 graus com 10 nomes. Reportaria no 0, 63 no 4. Romeo Oscar Solos 24, autorizado na frequência livre. Até a próxima. Estacione 2221-055-1015, câmbio. Salvador, voo no 659, cruzando 2500 na Dael, quanto possível, coordenar a proa de Coral. Volume 59, contato radar, suba sem restrições para o nível 240. Sem restrições ao 240, Gol Mega, secundário. Sendo 372, azul. Gente, continue a aproximação ao artista livre, azul D7 na 5. Guardando, azul. Na 63 no 4, solo 2000, chama no 2000 na mesma hora. Quebrando 2-1, obrigado, até mais. É o Kilo, chame Recife, frequência 12835. 12835, para 3192, passa 6000 para 5000, pode prosseguir na descida? 3192, desça até 5500 pés devido ao tráfego. E que 500? 3192. Controle Salvador, boa tarde, gol 620, passa nível 80, quem tirar mais? 620, chegada a Mares, isso para 7000. A Mares 7000, pode voar o 369? Negativo. Obrigado. 5000, limite mantendo. Gente, Lima Uniforme Tango, mantendo ainda proa e 5000 pés. O 3192 para sua informação, traço na sua posição de 1 hora, 13 milhas rumo oeste, era levantamento a 4.300 pés. Voo vetoral 3192 para a proa 035, mantendo 5.500 pés. Se perder contato rádio com esse controle, na radial 295, para 2.500, voar com curva direita para Serra Vida 366 para o R9. Esquerda 035, mantendo 5.500, não copiou o resto da informação, 3192. Tá positivo. É a radial 295. Se eu perder contato rádio, aí o senhor vai descer para 2.500 pés, iniciar uma curva pela direita, para o Serra Vitor 366 a 2.500, obviamente já terá superado o tráfego que eu lhe informei, e aí o senhor aproxima no R9. Sente, 295 limite, tá? 3192. E o uniforme tango, curva à direita, proa 070. Positivo, 5.000. E a gente modifica o alternado para a falha de comunicações agora. Nossa Senhoria vai voar para o Serra Vitor 366. Se perder contato rádio, ao passar radial 300. Câmbio. Não tem condições de executar o aeronave? Não, tem ativo. Porém, a aeronave não é homologada. Ok, o senhor vai fazer o LDP Zulu, então. Vou lhe modificar o alternado para a fala de comunicação. Se eu perder contato com o rádio com esse controle, na radial 300, o senhor vai curvar à direita para a posição duna, descer para 2 mil pés em duna, interceptar a 101 no magnética e completar o NDB Zulu, tá bom? Negativo. O Eco Juliette Eco, para sua informação, tráfego na posição 12 horas, uma aeronave da TAM, Airbus, 5.500 pés rumo Nordeste. Então logo cruze com o Eco Juliette Eco, vou autorizar a descida desse tráfego. Completamente visual, acabou de cruzar. Fox Charlie Charlie, chame Recife, frequência 2685. 2685. Voo 659, chame Recife, frequência 12835. Fox Tango Bravo, prossiga para a final da pista 1-7. 1-7, Fox Tango Bravo. Controle, papapá, Lima, papá, Mike. Papapá, Lima, papá, Mike, controle. Do Elicia para Salvador, 3 a bordo, 0145 transponder, está na Ceasa. Uma torre, 11895. Para a torre. Então, 3192, desça para 2500. 2500, 3192. Otário Lima, Papa Mike, prossiga. Réptil 44, procede do Elicia para Salvador, da próxima toada, 23 a bordo. Gente, a intenção é povo direto no pátio ou na pista? Afirmo, direto no pátio 4, sem interferir com a principal. O que agilize, tem o citation que ele segue com o número 2. Agilizado, direto no pátio 4, Lima, Papa Mike. Ah, 7. Foi na proa 1-0-0. 1-0-0, vem no Pode estar com bravo, torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, visual. Positivo. Pode descer para 2000. 2000, para 3192, curva à direita para o Cerrabito 366, RNAV autorizado. Eita, 366, autorizado a RNAV 3192. Vou ir para o Cerrabito 368, desça para 6000-1014. Polo 620, vou ir para o Cerrabito 368. 368, obrigado. Referência 2, 2, 2, 2, 4, 4, 6, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 180 graus aí ao contrário. Ok, obrigado. Positivo, fica realmente apertado. Qual é a condição de voo? Completamente visual. Vamos encurtar. Vou ir para o Cerrabito 372. Normalmente não fazemos esse tipo de procedimento. Excelente, Cerrabito 372, 3192. Positivo. Em descida para 2 mil pés, a princípio. Descendo para 2 mil pés, 3192. Eu preciso de uma velocidade de 170 nós, 3192. 170 mantendo. Positivo. Salvador, Juliette. Prossiga. Verifique com você na esquerda, se você está para 193. Positivo, livre. Voo 620, velocidade 220. É, preparado, 4-4, Juliette, para cá. Gente, Papa Mike, chame no solo controlado. Controlado, Mike. 2000, informe quando tiver contato visual com a cabeceira. Reduzindo, já está visual, está 3192. Positivo, agradeço a sua colaboração, torre 11895. 3895, obrigado. Controle, Salvador, Charlie Michael para descida, para ingresso nos corredores. Desça para 2500, Charlie Michael, meu. 10105? Não, 10104.7. 10104, Charlie Michael. Bom, 659, cruzado 210. Polo 659, foi instruído 12835. 12835, bom, 659. Certo, 3192, chame na curta final pista 10, vento 150 graus com 8 nós. Só na curta, 3192. Polo 620, desça para 5.500 pés, tráfego posição de 12 horas, 9 milhas, rumo oeste a 4.300, câmbio. 5.500, ou 6.300. Gente, Tenente Mike, seu solo foi 34, frequência livre do Costa. Quem é o comando aí do Papa Mike? Fala, Guilherme, é vida, velho. Beleza, um abraço. Desceram para 6000. Uniforme Tango, desça para a altitude de tráfego, voe rotatória CEASA e aguarde transferência de comunicação. Para a altitude de tráfego, CEASA, linha de ordem, está completamente legal, Marcelo. Positivo. 13192, pouso autorizado, pista no zero, vento no 70 graus com as imagens. Pesado pouso, está 3192. Oxango Bravo, Solos 35, autorizado backtrack, seguir até os aéreos, tá? Ao estacionar a prensa livre. Detonação, esquerda proa 020, desça para 2500 pés. Vai navegar 612 de milhas nessa proa para curvar para o Serra Vitor 366 devido ao tráfego no aerolevantamento. Câmbio. Esquerda 020, curvar milhas após o 366, ou no 620, câmbio. Fotógrafo Lima, uniforme Tango, Torre Rora, 11895, muito grato, até a próxima. Torre 1895, obrigado, excelente, excelente carnaval. Boa tarde, Lima Uniforme Tango, prossiga. Gente, Lima Uniforme Tango, vento 170 graus com 10 nós. Chame na curta final, pista 17. Chame na curta da 17, Lima Uniforme Tango. Pelo 620, sobre ele, Taparique, de 5 curva direita, Serra Vitor 366, RNAV autorizada, aguarde transferência. Sim, 366, o autorizado RNAV, o 620, aguardado. Solo 37, chama na 2-1 da Chama. 14, autorizada a Renata. 367, 4.1, 114, autorizada a Renata. 3192. Prossiga. Fiz 3 chamadas ao solo e não teve resposta. Não entendi. Fiz 3 chamadas ao solo e não teve resposta. Ah, 121, decimal 10. 121, 10. O 620 aproxima-se do Serra Vitor 366, em aproximação para pouso, vamos reduzir, chacar o trem, chama a torre, frequência 11895, voo 620. Sim, chama a torre 295, voo 620, até mais, até volta. Tá. Oi, Salvador, boa tarde, chegou no 620, final 10. Boa tarde, chegou no 620. Você pode passar no Sierra Vita 372. Oi, será 372, chegou no 620. Uniforme Tanque Solos 39, Aristel, pode? Gente, frequência livre estacionada, boa tarde. Boa. Zero pouso autorizado, pista no zero, vento no 40 graus com 10 nós. Pouso autorizado no zero, gol no meio da zero. Papapá Charlie, Mike Romeu, desça para 1500 metros. 1500 metros, para o nosso. Júlio, acione e chame táxi. Salvador, Eco Juliette, solicita com você na direita para a praia 293. Positivo, livre. Eco. Oi, Salvador, você é meu pastor, você não nos quer, né? M142, após a passagem do Boeing da Gol na curta final, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Informação, recebo sua transmissão com clareza 3. Sim, autorizado a alinhar e manter o chinês M142, ainda com clareza 3 na transmissão. O ajuste 1-0-4, certo? 2-0, solo 4-3, chamando 2-1-1, o solo. Mas não, não, boa. Chinei 1-1-4-2, autorizado a decolar. Pista 1-0, vento 1-5-0 graus com as mais. Chinei a decolar, 1-0-6-1-4-2. Curva à direita. Tráfico voando rotatório, quero mais curva. Charlie Alfatano, suba para 1500 pés. Estou passando ao norte da ilha de Itaparica. Ok, o senhor está recebendo o interrogador de solo? Espera, não, Alfatano. ganhar e manter, pistão a zero. Alinha e mantém, muito obrigado. 1895. 7900, da 3835, continua a torre. Torre Salvador, boa tarde, da 3835, estabilizada, Renato, pistão no zero. Da 3835, repasse passando, CAV 2372, retorno a 50 graus com 10 nós. Portarei, da 3835. Já passou conta de areia? Aqui. Conhece, né? Esse é. O 208, meu irmão. 2, obrigado. Controle. Salvador, hoje é meu irmão. 2. Você contato o radar, suba sem restrições, vou e jamo. Dentro de ambos, sem restrições, do GNM Urbatões. Obrigado. Livre decolar, cristão no zero, vento no 60 graus, 10 nós. Livre decolar, cristão no zero, 627. Foi Salvador, boa tarde, está 3155, mantém a cristão no zero, 10 nós. Está 3155, mantém. Mantém, 372, baixar e travar, está 3235. Gente, continue a aproximação agora e pitaria pra 303. Abraço. Papá, papá, Eco Lima Oscar, o controle, Salvador. Ok. Qual é a procedência e o destino, capitão? Táxi, Victor Índia e Júlia. Chame no ponto de espera, Taxi Oscar. 3835, pistão no zero livre, pouso autorizado. Autorizado, pouso pistão no zero, 3835. Oscar, Fox Trot Mike, prossiga. Fox Mike, escute a informação November e chame o solo clearance para a cópia. Tá lembro. Ah, não, porque vai... É uma curiosidade só. Tá, positivo. O senhor está prosseguindo agora para pousar em Salvador, é isso? Ah, mesmo. Ah, ok, sim, acho. Salvador, boa tarde, o Xanai 6227. O senhor 6227, esse é o controle, contato radar, se você tem restrições, após 2000, lê da lei do Irume, beleza. Lê da lei do Irume, após 2000. Controle, azul 27 Nono. 27 Nono, parte escuta, informação 90, posição Conde, 27 Nono. Diante, contato radar estabelecido, voo bom, chegada bom, pista 10, 1014. Câmbio. Tudo bom, pista 10, 1014, 27 Nono. Charlie Mike Conversion, boa, tô aí. Golf e Unicorn, IAU, é bom instrumento? Executa o RNAV? Se possível, sim. Voe ITAP, quando pronto, descer para 5.000. Após ITAP, Tuna, NDB Zulu, pouso pista 10, 1014. Câmbio. Papa Patiara, Mike Romeo, já visto na capitana 7, para 5 milhas da rotatória. Papa Romeo, corrige. Papa Patiara, Mike Romeo, avista na capitana 7. Afirmativo. Prossiga para final, chame torre 11895, até a próxima. Final, torre 7295, Charlie Mike Romeo. 0-0-3-1-5. Oi, Salvador, boa tarde. Papapá, Charlie Mike Romeo. Boa tarde, Charlie Mike Romeo. Confirma o tipo do equipamento. Charlie 206. Atenção, pouso, pista 17. Afirmo, visual com a mesa voando para final, orientado pelo controle. Maravilha, chame na curta, vento no 60 graus com os nós, Charlie Mike Romeo. Chama lá na curta, Charlie Mike Romeo. A linha aí mantém pista no 7, Julio Torre, meu. 38354, Solo 120, décima 1. Solo 1, bom. Júlio, bom voo, 1208. 1208, vice-presidente, 3835, autorizado a decolar, dentro do 60 graus com 10 nós. Estimativo, a linha decola, o tal 3835. Controle Salvador, papatão, Vitor de Juliette, decolou na escuta. Vitor, Índia Juliette, controle, prossiga visual sem restrições, capitão. Visual sem restrições, Vitor de Juliette. Aporra, meu Tiago, Alfa-Tango, está autorizado descida para 500, velho. Ah, na presente vai descer para 500, sabe, então, graças. Prossiga. Positivo, câmbio. Pode chamar do garoto? Afirmo, boa viagem. Pra fora da 95 para instruções. Bom pouso, até a próxima. Vai chamar as 895, graças pela colaboração. Um abração, capitão. Abraço. Juliette, eco, você. Positivo, livre. Papá, Juliette, Hotel Romeu, decola na minha, prossiga visual a 1500 pés, à sua frente, decolada pequeno porte, está passando 1000 para 2500. Informação de tráfego para o Papá, Juliette, Hotel Romeu. Juliette Hotel Romeu está querendo informações a respeito do tráfego à frente ou o procedimento que irá efetuar? O procedimento que eu vou efetuar. Não, é a linha do litoral 1500 pés. Beleza, então 1500 pés, linha do litoral. Afirmativo. Patrone, o Edson Maló tem a Penha Branca. Muitas aeronaves transmitiram ao mesmo tempo. Vou aguardar 30 segundos que eu preciso falar agora. Oceano 6142, chame Recife, frequência 12685. 5642. Azul 2711, descer quando pronto para 5000. Pronto para 5000, azul 2711. Para os usuários, estejam à vontade. Papa Charlie, informe ingressando na Terminal Salvador. Corrida Papa Charlie, vai voar Mari para a chegada Mari e aproximação à RNAV conforme o Aquis. Caso negativo, MDB Zulu, prossiga. Salvador, boa tarde, 3155, cruza 3000. 3155, meu cordial contato radar, pare a curva no rumo de Leda, suba sem restrições, câmbio. Estimativo, voando Leda, sem restrições, subindo ao 340, tá 3155. Positivo, está em contato radar. O Papá, Eco Lima Oscar, Fantana Branca. Papá, Eco Lima Oscar, chame a torre agora, 11895, solicite instruções. Professor, Eco Lima Oscar. Papá, Eco Lima Oscar, Fantana Branca. Passou o nível 140, chame Recife, frequência 12835. 12835, obrigado. Bom trabalho, senhor. Grande abraço. Ao outro. Para qual parte? O parte 5. Conhece o aeródromo? Primo. Ok, libera o litoral, comando à direita e chame na final da pista 1-7. É com o Lima Oscar. Lembrando o litoral no momento, chama na final da 1-7. Já atingiu 2.500 metros? Afirma, ouvinte aqui. Positivo. Então vai ser superado por um tráfego à direita. Está mantendo 1.500 pés. Voa Salvador Veracruz. E é bem mais gabaz do que a sua aeronave. Conselho Salvador, Eco Juliette, Eco Pro 1, 1, 3 por 14 minutos. Positivo, livre. Graças. Controle Salvador, uma boa tarde, o Xené 6321, passa 2700, no perfil da Rota 1. Luciano 6321, é o controle, está em contato, radar passa 2800 pés, ao passar 4000, voa direto Elefa, subindo sem restrições. Perfil da saída após 4000, direto Elefa, Luciano 6321, sem restrições. Turinho de Rilhas, qual é o estimando de voo? Estimando ao 1-1, próximo, muito certo. 1-8, 1-1, ciente. Olha, graça. O Juliette Hotel Romeu, estimado, por favor. 1757. 1757, anotei. Zero no meia, desça para 6000, chegada mar em 1014. Sione, chame para o táxi, Alfa Fox Mike. Juliette, Hotel Romeu, frequência livre. Papá Juliette, Hotel Romeu, frequência livre. Hotel Vitor, Índia, Juliette, frequência livre. Na pista, no 7. Vai para a pista da 17. Gente, vento 150 graus com 8 nós, autorizado pouso na interseção pista 17, forma do solo controlada. É a Climosca. Forma lá no solo, é a Climosca. Descido azul 17 no ano, pode subir a 5000. Positivo, 5000. 27 no ano. Possível, solicito ser a Vitor 367, quando possível. Não vai ser possível não, viu, capitão? A gente está com a área ali, o espaço aéreo condicionado e o limite é ilimitado. Tranquilo, meu irmão, será que você escuta aí, capitão? Um grande abraço, Romeu. Chegou o filiforme, desça para 3000. Chegaram 3000, bom filiforme. Boa 90 no meio, vou encerrar a vista 368. Confirma 90 no meio. Boa 90 no meio, vou ir para a Serra Vista 368. Entendeu? 90 no meio, controle. Poderia solicitar a Infraero do automóvel? Sim, claro. Quantas pessoas? Duas pessoas. Maravilha, tá comigo. 2 Salvador, Xenia 327, 1010, pronto. Boa tarde, Oeste, né, 6327, autorizado a alinhar e decolar, vista 1-0, ventou na 5-0 graus, 10 metros. Boa tarde, autorizado a alinhar e colar, vista 1-0, CNM 6327. Oceano 6321, no chame Recife, frequência 1288. 288, chamaremos. Obrigado, Oceano 6321, bom final de semana. Um abraço. Barra meu vida, Papa Charlie, contato radar, Zimuth 234 a 54 milhas, voando Mari para chegada Mari. Vida, Papa Charlie. Sim, chegada Mari, Papa Charlie. Só para confirmar, o senhor executa o RNAV? Afirmativo. Ok, anotei. Queco Lima Oscar, frequência livre no Costa. Boa tarde. Calor uniforme, Rui Duna, qual é a razão de descida? Razão de descida, senhor. Guarda Duna, Rui Duna. Incremente a razão de descida devido ao tráfego. Contigo, incrementará, Rui Duna. Controle Salvador, Eco Julian Checo. Prossiga. Solicito curva pela direita para a Pro 293. Positivo, livre. Grato. O 279 vai passar a posição bom, o fim da próxima posição, vá. Na chegada bom ainda. Salvador, Vitor, vai passar aqui, descida. Vitor, Papa Charlie, desça para 5 mil. 5 mil, tá. Chegou o uniforme, descida para 2 mil pés, voando Duna, para aproximação. Azul 2711, velocidade 210. Reduz para 210, 2711. Xanay 6327, recuou 01 na Xanay 1-20, décima 8, por favor. 208, boa, Xanay 60, 6327. Vamos de passo. Xanay 6327 ao controle, contato radar suba sem restrições, após passar 2000, iniciar a curva à direita para Dael. Prontinho, salto sem restrições 240, após 2000, direita, boa, superfície da Dael, Xanay 6327. Positivo, está em contato radar. Azul 2711, desça para 4 mil. 4 mil, Azul 2711. 2909, velocidade 210. 215, 2909. O meu fio uniforme está autorizado a aproximar. Salvador, vou atacar. Prossiga. Possibilidade de coordenar pouso direto na 17? Tem que retornar para o passo 4? Conhece o passo 4? Conheço. Então está livre esse dia, deslocamento era até o passo 4. Ou via taxiway para a pista e Oscar, ou direto daí até o passo 4. Fica a seu critério, chame no passo 4. Trabalhar no passo, aqui no nosso. Trabalhar no passo, grande Vitor. Valeu, Guilherme. Frequência livre quando lá, na Alicia? Reculou ao 03, no braço. Essa é a frequência livre na Alicia. A bota ali, valeu, Vitor. velocidade para 1809. 1809, 2791 agora. Vai passar por som pelo D79. D79, desça para 3.000 pés, estou tímido, não, 0 no 4. 3.014, o 279. Usando, mantendo 2.000, golfo uniforme. De aproximação, chame torre, 1.18, decimal 95, bom pouso, outro golfo uniforme. Gato, outro golfo uniforme, chama a lavar. Muito boa tarde, Oscar Golfo Uniforme. Prossiga. 14-0, Oscar. Chame na curta final pista 1-0, Oscar Golfo Uniforme. Vento no 50 graus com 10 nós. Chegue para qual parte, Fatoz? Rádio 3, operação 2. Gente. Aclimado. O ar é de 1-0-1, boa, prossiga. 096, mantenha presente para o aguarde o último vetor para a TV 366. De 101, tem condições de agilizar a decolagem? Tem um tráfego, um caravan, na sinal da pista principal, a menos que não esteja pronto. Informe tráfego com posição de 12 horas, 7 milhas, rumo oeste, mantendo 4 mil pés, aeronave PA-34. Sim, 279. Informe tráfego com posição de 1 hora, 5 milhas, rumo oeste, mantendo 4 mil pés, aeronave PA-34. Sim, sim, vamos lá. É que o Juliano, tenta batizar o caminho. 1906, desça para 4.000 pés. 4.000, mantém a Pro 9.0 também. Valeu, Uruguai 1901, comprou a sul, próxima pista 17, vento 150 graus com 10 nós. 2.500, vamos morar passando 3.600, 9.014, 2.79. Parabéns. Há um helicóptero decolando da pista auxiliar em direção ao litoral, não vai interferir com o seu pouso. Vento 150 graus com 10 nós, pouso autorizado, pista 1-0, Oscar Golfo Uniforme. Papa Pilo, frequência livre no corte. Bom, 9-0-1-6, assumindo a navegação, vou agora para o outro serviço 366, descendo para 2.500 pés. Ajuste 9-0-4. 9-0-4, 0-0-4, 0-0-4. Salvando o serviço 372, agora 3 milhas do mesmo, azul D-7-1-1. Tu passou o serviço 366? Positivo. Pedido que afirmativo. Afirmativo, passou. Complete a aproximação, chame agora a torre 1-18 decimal 95, bom pouso, azul 2-7-1-1. 2-7-1-1, boa. Autorizado, táxi no meu Oscar, chame o ponto de espera, táxi aí, papá. Sou guardião 01. Guardião 01, para o ciclo litoral sul, 500 pés. Afirmo, senhor. Torre, Salvador Azul 2719. 2719, número 2 para pouso, continue a aproximação e formarei pista livre. Vento 1950 graus com 10 nós. Ciente, novada pista livre, Azul 2719. Realizado ingresso, apaixonado e pronto na pista, que bom, Oscar. Ok. 3.000 libras de sangue do Papa Charlie. Vamos, tráfego, posição de 12 horas, 12 milhas, rumo oeste, mantendo 4.000 pés, ao nave PA-34. Ok, tá sim, está sem seu tráfego, cara. Janeiro 6327, tudo mantém a nível 200. 300, obrigado, 6327. Siga. Mantenha presente pro, aguardando Eco Juliette Eco. Mantenha presente pro, seu autorizado. Mantenha presente pro, Eco Juliette Eco. 9 Oswaldo, 9096. 9096, complete aproximação. Chama agora a torre 118 decimal 95, bom ponto. Reduza para aproximação. Nível 200, chama agora Teto Recife, frequência 12835, alterna 1251, boa viagem. 2835, 1351, chama 327, obrigado, uma boa. Vitor Batiari, voe serra Vitor 366. 7 é a curva à esquerda, voe na proa desejada. Azul 17 a 9? 1940 graus, 109. 60. Autorizado, 060. Prima aeronave modulou para o controle. Zero 235, Juliette Hotel Romeo. Autoriza para atacar e descida para 2000. Desça para 2.500 pés, estou tímido no 014. 2.500, bem 14, Papa Charlie. Quanto vai na pro de Duna? Correto, informa bastante o serviço 366. Amaral 366, Charlie. Sete Hotel Romeo Silva para 1.500 pés, foi Paripe após rotatório e comando visual carógrafo. Chama 2-1 decimal 1, azul 2-7-1-1. Pistão no zero livre, pouso autorizado. Autorizado no 090 2500, Vitor Papacharne. 10, pode passar o serviço 366, Vitor Papacharne. Papará autoriza 2000. Referência com o solo? Afirmativo. Deixa para 2000 pés. 2000, Charlie. Azul 6918, solicita voar na proa do 368. Dois aros, foi na proa do serviço 368, azul 69 no 8. Serviço 368, 69 no 8. Prossiga. Pistão no 7. Tá, Islândia, né?